mais de uma bebida? Pra quem apresentou, não negar que ficou mais que saliva. Me diz que tudo faz parte proibida. Se for aquilo que revela, tudo igual de corrompida. Que coisa é essa de santa vida? Ele contudo não dança. Leva mais de uma bebida. Batera aqui na frente que tá meio ruim. Agora, minha gente, a saidoura. The last one. Valeu pela energia de vocês aqui, tá forte. Experimentalismos aí, desculpa qualquer coisa que venha acontecer. A gente vai tocar uma música um pouquinho diferente agora. Não se assustem, viu? É uma música ainda. Eu acho. Quer dizer, não sei agora. Ah, essa música é diferente, realmente. Diferente, ela chama.